804, bom dia. Entidade, gol. Autorização, Galeão. Ok, Galeão autorizado, nível 360. Decola com curva à direita, subida da El Leda após Leda Bridge. Intercepta Zulu 10 até SMAP, direto Lusto, direto Barbacena e conforme rota. Aciona 5441 e o controle 1208. 360 Galeão, decola curva à direita da El Leda Bridge, Super Zulu 10, SMAP, Lusit e Barbacena. 5441208, gol 1804. Chama e puxa, senhor. 804. Delta 3153. Three taxi Alpha report for Juliet. Alpha report for Juliet. Solo Salvador Gozo 4-0-9 gate 08 para pushback, Sananel. Portão 8 autorizado, sem táxi. Chamada por táxi, 4-0-9. Delta 3, taxi Alpha Juliet, Tilde Stand 02. Alpha Juliet Stand 02. Centro de Autonomia, Antônio Galhão. Passou 4069, confirmando o dado, por favor. 107, 430, Antônio Galhão. 107, 430, Antônio Galhão. Aprovado o táxi, fim de alta, até ponto de espera da 10, no ponto de espera 218.6, ajuste 1019, por favor. Fim de alta, no ponto de espera 286, 109, azul 4069. Boa noite, 04, no 3, pushback, Antônio. 04, após o tráfego da Azul, a retaguarda está livre, posicionado 03, GM Taxi. Azul, Azul, autorizando, boa noite, 04. Inca Delta Jack, estou confirmando o nível para ele, é visual? Tem, só um minuto para a autorização. Cópia. O capitão Inga de Atatiarne, cópia. Guilherme, 503, do colono 7, direita no corredor AXE inicialmente. 0271 no código transponder e controle 120.8. B, chame todo 18.6 para acionar ataque de decolagem, ajustado 2019, bom voo. Afirmativo, 0271, o código de transponder. bom dia, Altan 3517. Chego no centro, vou no Brasília, 380 já aprovado, subida bom, minuto cópia. Na sua escuta, 3597. Paulo Salvador, bom dia, gol no 607. 607, bom dia, Salvador Guarulhos, 360 já aprovado, minuto cópia número 2, subida da El. Eu só não entendi o número 2, o que que é? Para cópia, 607. Para 2 cópias e subida da El, inicialmente. Subida da El, muito agradecido. Por favor, Brasília 380, rota fuselo 17, decola 10, curva direita, subida Arbó, Elefa, aerovia 5452, transponder, controle 120.8. Afirmativo, Brasília 380, fuselo 17, decola 10, curva direita, agora Elefa, faz aerovia 5452, transponder 208, tá 3597. Portão 4, time controlando, posicionado. Amarelo. 607, cópia. Voa 607, cópia. Prossiga. Guarulhos 360, volta conforme o plano, bridge, pisolo no meio, aprova o azul, decola no zero, curva direita, torcida da Eleita, pós-vida, voa bridge. 5451, transponder, controle 120.8. 360, conforme o plano de voo, decola da 10, curva direita, perfil da Dael, Leda Bridge, 5451, 5451, no transponder 208, ao controle. Correto, portão 10, chame quanto ponto posicionar. Pronto. O táxi do 50 a bordo, com 3 horas e 30, alternando Campinas. Pessoal, PB? 150. 150, sim. Táxi aprovado, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, lá a torre 18.6, ajuste 1019, morro. Alfa, 1019. Salvador, bom dia, Alpha 3859, livrou a pista. Bem-vindo, prossegue Alpha, reporte da Juliette. Você prossegue Alpha, antes da Juliette reportar Alpha 3859. Alô, Salvador, muito bom dia, trip 5514, ciente da hotel, autorização para Aracaju, nível 150. Sim, 514, 190 Aracaju, aprovado. É, o senhor aceita que é correndo no 5? Aceito 190 mesmo. Chegando no quarto, Flora Caju, 9-0, aprovado. Decolagem da pista 1-0, curva esquerda. No perfil da Tucajamo, após voo direto. 5467 transponder, controle do 0.8. Sente autorizado 190. Para Aracaju, decola do 1-0, curva esquerda, saída Tucajamo, após direto. 128, controle 5467 transponder, trip 5514, está no pátio 3, chamaremos para o posicionamento. Matheus, só complementando curva esquerda para a decolagem. Curva esquerda. Antes da Juliette, o TAN 3859. Ingresso a Juliette, remoto 1-2, no principal. Sim, ingresso a Juliette para remoto 1-2, TAN 3859. Alô, Salvador, gol 715, autorização. 360 Brasília já aprovado, pronto, cópia. Pronto. Brasília 360, rota para o Zolo 97, decola 1-0, curva à direita, subida Arpon, Elefa, após a aerovia. 5454 transponder, controle 120.8. 360 autorizado, uniforme Zolo 97 para Brasília, decola da 10, curva à direita, na Arpon, Elefa, 5454, 128, controle. 06, portão, chame com o ponto posicionar. Camarim. Salvador, é o 3597 da TAN, estamos no 04, pushback, funcionamento. Portão 04 aprovado, time taxi. Obrigado. Salvador, Bangue, igual a 030, informação no final, posse 1, autorização, Recife. 030, Salvador, melhor do mundo, Recife, 30 aprovado, só um minuto, cópia. Ah, pronto para cópia, 1370. Recife 370 aprovado, rota 358, decola fechando a zero, curva esquerda, subida Fuca, é, Jamo, com transição Caju, 5457 transponder, controle 20.8. Aprovado Recife, Riva 370, rota Nivon, Fuca, Jamo, Caju, o transponder 5750, controle 20.8, 19030. Eu vou queimando o transponder 5457. 5457, igual a 930. Sim, portão 01, frequência do controle é 120.8, chama quando pronto para o posicionar. Sim, 930. Paulo do 1607, pushback, acionamento no 10. Portão 10, está autorizado, deixando o técnico. Pará. Pushback, acionamento 715 no portão 6. 715 no 62, aprovado, sem técnico. Amarei. Salve Salvador, bom dia, 1897, sente do hotel, autorização com fins. 897 com fins, 1 minuto cópia 360, prepara da El.